Cantem comigo. Deus me entregou, nem mais do que mereço. Talvez seja por isso que eu me cobre um pouco mais. Não que eu não seja capaz, mas às vezes é difícil. Nem sempre sei fazer o bem que eu desejo. E às vezes eu me vejo me enganando sempre mais. Não que eu não queira acertar, mas nem sempre é possível. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir. E assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, o que estás dentro em meu peito me condenas desse jeito. E eu não sei por qual motivo, se és divina voz em mim. Só te peço por favor, eu sou humano, não me condenes assim. Humano eu sou assim, virtudes e limites. Se agora me permites, eu pretendo é ser feliz, sem prender-me ao que eu não fiz, mas olhando o que é possível. Dor que às vezes vem me faz feliz também, pois ela me recorda o valor que tem a cruz. Quando a noite esconde a luz, Deus acende as estrelas. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir. E assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, o que estás dentro em meu peito me condenas desse jeito. E eu não sei por qual motivo, se és divina voz em mim. Só te peço por favor, eu sou humano, não me condenes assim. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir. E assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, o que estás dentro em meu peito me condenas desse jeito. E eu não sei por qual motivo, se és divina voz em mim.